00:00, vou acreditar, a gente chama 00:00. Arizona descida para Fox Motels, Ignition 009. Para 2 dias, 7 setores da via de 7. please come together. Número 1, aproximação da posição de 2. 电话的手机的情况在啊，当中一看对方的时候特别多。 Libre Ford, de estacional 5. 上空の土井上の出し物ある。 Nikolai, que é você que é por fazer 3-0. Salão 0, 5, 0. Position Salão 0, 0, 0, 9. Para o que você está chegando a bom, mais de um, a gente está no 0 a 0. 4, agora a gente Then I still tell about the same phenomenon and wait for this moment. Martins Sarrazão, até te ligam. Cruzão, Romeu 00, que será mais alto que ele. Porra, já estamos cruzando. É isso aí, obrigado. Acho que será mais alto que ele. 73, Alfonso 3, estamos sobre a equipe na frequência 1-2-8-8, Alfonso 1-2-6, Alvaro, com você. Pouso 0 graus, 179. 7 0 pouso